pecados meus, tudo por amor, sofreu ali o Filho de Deus, e quem o assistiu e viu a dor nos olhos seus, mas o seu sacrifício aquele povo não entendeu. A terra estremeceu quando o brado ele deu. Tudo consumado estava. Coroa de espinhos, mãos e pés pregados, lado transpassado. Seu sangue ali. Tristeza embora.